Felicidade de montão, eu e meus irmãos. O brilho nos olhos e o sorriso na multidão. Demorou, mas você vai perceber que a verdadeira beleza está dentro de você. Em gestos, atitudes, nunca muda. Estamos juntos, então vamos à luta. Eu tenho orgulho de falar, eu canto rap. É por amor que as coisas acontecem. Você já ouviu falar daquele pessoal com a calça sempre a levantar, toca na cara, boné torto, chinelão, camisa regata, bota, não importa, é CNJ, sai da toca, dá a volta, revigora, incorpora o espírito da amizade e sinceridade, fazendo som pra todas as comunidades. Eu preciso de você. Esse é o som de combate. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos da amizade. Esse é o som de combate. Viva as situações diferenciadas. Felicidade ou tristeza, mente abalada. SNJ, a sigla te dá um toque. Sem tristeza na vida, mano, seja forte. Não tem coisa melhor que a felicidade. Em todos os momentos, em todas as idades. Eu tô feliz cantando rap, eu prefiro assim. Essa é a minha sina, eu vou até o fim. Tipo aquela tiazinha que vive sozinha. Quando tem uma visita, seu olho até brilha. Cara fechada, emburrada, não dá nada. Coloque um sorriso em teu rosto, tu é capaz. Eu tô ligado que não é fácil passar dificuldades. Vem Deus, superamos com a felicidade. Se tu lutas, tu conquistas. Já ouviu falar? Ame o próximo assim. Há de prosperar. Veja bem, não é só de pão que viverá o homem. Então não será feliz só por aquilo que consome. Mas se souber aproveitar as oportunidades, com fé em Deus alcançará a felicidade. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos da amizade. Esse é o som de combate. Eu preciso de você. Felicidade, pura alegria. Olhar nos seus olhos e ver minha família. Sinta energia positiva. Viva com orgulho a sua vida. Siga sempre de cabeça erguida. Diga, felicidade é minha sina. Deixe a luz do sol brilhar no seu olhar. Veja como é bom sorrir e se emocionar. Que a vida nos dá alegria. Felicidade é viver, viver em harmonia. Mulheres que representam o dom da rima. Homens que constituem uma família. Família que é o meu viver. Felicidade pra mim e pra você. Eu preciso.